vítima lá em um posto dentro do veículo. Os dois que haviam fugido voltaram depois ao posto, levaram com o passa. Estavam completamente transtornados, né? Levaram ele até o HUT e lá o corpo foi abandonado. Então, agora a polícia trabalha para identificar os outros dois bandidos que participaram, né? Os comparsas. Logo depois que souberam da repercussão do caso, eles tocaram fogo no veículo. Você lembra dessa parte também, né? Exatamente. O veículo foi queimado, foi incendiado. E agora a polícia, ainda por uma tentativa de assalto sofrida pelo empresário 3 dias antes do ocorrido, e as investigações devem apontar se há ou não conexão entre essas duas ocorrências. Olha, 12:25, Erivaldo Barbosa já por aqui. Antes, porém, vamos com as notícias do trânsito agora, nesse momento, 2 acidentes em Teresina. Cidade Verde no trânsito. Demir, antes da gente falar aqui das notícias da capital, do monitoramento da capital, eu destaco aqui a Avenida Presidente Médici em Timon, com trânsito intenso em grande parte aí do seu trecho, inclusive no cruzamento com a Avenida Formosa, também nas proximidades do estádio Miguel Lima. Já em Teresina, um acidente na Avenida Nossa Senhora de Fátima, ocorrência registrada há cerca de 35 minutos, congestionamento no local. Outra ocorrência na Avenida Barão de Gurgueia, zona sul de Teresina, 19 minutos. Um acidente também na Barão de Gurgueia, aqui na capital piauiense, deixa o trânsito lento nas proximidades do cruzamento com a rua do acesso à rua Porto e também a rua Beneditinos, né? Próximo a essas duas vias importantes da zona sul de Teresina. Agora sim, 12:26, é hora de falar sobre eleições 2024. Eleições 2024 na Cidade Verde. Oferecimento Arraiá do Preço Bom é no Ferreira Supermercado. Noroeste, as lojas que vendem moda. G&G Imóveis, especialista em aluguel. Venha para o Jardins Clube 3, segunda etapa no Grande Dirceu. FNX Móveis, a número 1 em móveis para escritório. Lojas Mariano, 35 anos. Elivaldo Barbosa, boa tarde. Boa tarde, Aline, Francisco, boa tarde, Demir, você que está formando a nossa grande audiência aqui no CV Notícias. Eu começo aqui, Aline, destacando uma nota divulgada agora há pouco pela diretoria do Instituto Teotônio Vilela, que é o braço técnico do PSDB e também do agora ex-presidente da Federação PSDB Cidadania em Teresina, o advogado Jorge Lopes. Ele que era pré-candidato a prefeito da capital, eu digo era porque agora confirma de fato e de direito a informação, porque a nota elenca aqui uma série de razões relacionadas à mudança de comando da Federação PSDB Cidadania em Teresina, além de mudança da convenção que estava para ser dia 24 de julho, foi antecipada para o dia 20, coincidindo com a convenção do PT e aliados e apoio da federação ao pré-candidato do PT, não restou outro caminho para Jorge Lopes a não ser o que diz aqui a nota: renunciamos à condição de pré-candidato a prefeito pelo PSDB. Bem como de forma coletiva toda a diretoria do Instituto Teotônio Vilela em Teresina, pois não tem nenhum sentido continuar dirigindo o órgão de formação política da sigla, que tem no Comando Nacional e na Federação de Teresina atitude, segundo Jorge Lopes, antidemocrática. Assina a nota, então agora sim os fatos estão verdadeiramente colocados em público. Jorge Lopes, que já desde sexta-feira não responde mais pela Federação Cidadania PSDB, e sim Fernando Said, com Mário Rogério de vice, mas ele poderia manter a pré-candidatura pelo PSDB e tentar aí, quem sabe, reverter a situação na convenção. Mas ele enxergando, fazendo uma leitura realista do momento em que vive os dois partidos agora em Teresina, da força que ganhou a tese da aliança com o PT, com o pré-candidato Fábio Novo, então ele decidiu não remar contra a maré. Essa que é a história. E, comedidamente, acertadamente, retirou a pré-candidatura juntamente com todos os integrantes do Instituto Teotônio Vilela, que à época fora reconstituído ou reestruturado com o próprio Jorge Lopes de presidente e os demais funções indicadas por ele. Como se trata de um novo comando da federação, que tem assim uma supremacia sobre o partido, então ele simplesmente resolveu se retirar do processo. Nós conversamos também na manhã desta segunda-feira com o presidente municipal do PSDB de Teresina, o vereador Edson Melo, e ele informou que vai aguardar um retorno de viagem. Ele está viajando, está fora da capital piauiense, passou o final de semana em Luiz Correia, no litoral do estado, e hoje está indo para Fortaleza e só retorna para Teresina no sábado. Coincidentemente, Francisco, é o dia da convenção. Seguramente, ele não deverá aparecer lá pela Arena Teresina Shopping para prestigiar a convenção que vai legitimar, sacramentar a aliança majoritária do PSDB através da federação com Fábio Novo. Então, deverá tomar outro rumo. O rumo que resta a Edson Melo são dois. Um, seguir no partido para cumprir o mandato e não seguir a orientação da federação. Ou dois, pedir baixa do partido e da direção da sigla no município de Teresina e seguir o rumo que é o apoio à candidatura, à pré-candidatura, já vai se tornar candidatura, de Silvio Mendes pelo União Brasil Progressistas e Republicanos. Só lembrando que Edson Melo também já tinha dado sinais de que vai deixar aos poucos, vai deixar a política, né? Pelo menos não será candidato a cargos eletivos. Né? É verdade, Aline. É verdade, ele não vai ser candidato à reeleição, o filho ensaiou uma candidatura, Hélio Melo Neto, também não será. Então, a tendência de Edson Melo é se retirar da atividade político-partidária, mas não da política. Ele militou na política, milita na política há mais de 40 anos. Quem é difícil é difícil deixar assim. É um decano total, da Câmara Municipal, vai estar concluindo o mandato aí, o oitavo, nono mandato, não foi seguido porque teve uma eleição que ele não disputou, seguiu na prefeitura, depois retornou e não mais saiu. Mas são 8 ou 9 mandatos, eu não recordo aqui precisamente quantos, mas é o decano da casa. Então, ele não será candidato à reeleição, mas o PSDB, a linha é interessante. A federação era uma nomeação, digamos assim, de estabilidade reduzida. Tanto é que, quando foi para mudar, bastou uma canetada do presidente nacional da sigla, Marconi Pereira, para resolver a situação aqui. Tirar Jorge Lopes, entrar Fernando Said. Agora, com relação ao PSDB, é um pouco mais diferente, porque é um mandato que eles cumprem no diretório, não é comissão provisória, é um diretório municipal. Então, Edson Melo, junto com os diretórios municipais de todo o país, o diretório nacional, teve um mandato prorrogado até 2026, por exemplo. Então, ninguém sabe como é que ele vai ficar. Imagina que é uma situação de desconforto muito grande. Como é que ele preside um partido que vai contra o que ele defende, o que ele pensa, as convicções políticas dele. Mas ele pode ficar lá de braços cruzados, não fazendo absolutamente nada pela campanha do partido pro Fábio Novo. Ou pode também pedir renunciar à presidência, se desfiliar do partido e ingressar, assim, abertamente no palanque de Silvio Mendes, que é o que o vereador sempre defendeu para a situação política da capital. Agora, essa saída dele, Elivaldo, se deve exatamente a toda essa instabilidade no PSDB? Tem a ver, porque não estava nos planejamentos de Edson Melo sair de maneira tão repentina, né? Da forma como está se desenhando. Na verdade, havia, como você citou, a perspectiva de que esse capital político acumulado ao longo dos últimos mandatos fosse transferido para o filho. Isso foi anunciado, né? Amplamente publicado. O próprio Hélio Melo chegou a dar entrevistas sobre o assunto e, de repente, a gente tem a informação, né, de que ele não será mais candidato, enfim. É verdade. E tem tudo a ver essa situação toda. Ou seja, o PSDB mudou de rumo, de direção. Havia aí uma corrente que defendia uma candidatura própria, essa corrente foi diluída com a situação, a evolução do quadro político, depois já uma tese defendida seria uma aliança formal com Silvio Mendes, essa também perdeu força, e o que ganhou força no partido foi exatamente a de conduzir o PSDB para o palanque de Fábio Novo. Essa que é a decisão que está valendo. Então, eu imagino que quem pensar o contrário deve deixar o partido. É o que eu imagino. A não ser que comprem essa briga e as últimas consequências, mas dificilmente terá êxito. Porque o que nós vimos hoje, agora trazendo para o fato de agora há pouco, Francisco, lá, aqui num espaço de eventos na Zona Leste de Teresina, foi um ato político em que formalizou o apoio, não mais da direção estadual do PSDB, como foi feito lá no começo do ano. Não mais de uma parte da federação, como foi o Cidadania, agora, recentemente. Mas da federação Cidadania PSDB ao pré-candidato Fábio Novo. Então, agora é fato. O oficial, a federação Cidadania PSDB em Teresina está com Fábio Novo. Bom, a decisão política foi comunicada hoje, num ato, inclusive, com a presença do pré-candidato Fábio Novo. E no próximo sábado, dia 20, a federação que o PT faz parte, que é com PCdoB, PV e PDT, MDB, 8 partidos. E agora com a federação PSDB Cidadania, 9 partidos. E que vão realizar convenções e formar, então, esse palanque já no próximo sábado. O PSDB e o Cidadania prometem lançar uma chapa com 30 nomes. Então, serão mais 30 nomes. Se já são 240 pré-candidatos a vereador do lado de Fábio Novo, com mais 30, serão agora 270, não é? 270. Ou seja, é uma maioria estrondosa, assim, de palanque de pré-candidatos a vereador, que já serão candidatos a vereador e vereadora em Teresina, de um lado. Por outro lado, na linha contrária, digamos assim, marcha o ex-prefeito Silvio Mendes, que realizou encontro no final de semana, não só o mais interno com a União Brasil, para alinhar a chapa que vai ser registrada na convenção do próximo sábado. No mesmo dia, realizam convenções União Brasil, o Progressistas e o Republicanos, na parte da manhã. E essas convenções homologarão a aliança majoritária que terá à frente Silvio Mendes e Jeová Alencar pelo Republicanos, Silvio Mendes pelo União Brasil, e as chapas, no caso, 3 chapas, serão 90 candidatos a vereador e vereadora pela coalizão liderada por Silvio Mendes na eleição deste ano. Então, eu diria, Aline, sem medo de errar, que aí são os dois grandes grupos, Francisco, que disputam o poder em Teresina. Uma terceira força que está se formando é a que dará sustentação à pré-candidatura à reeleição do prefeito, doutor Pessoa. Algumas questões ainda sem solução até agora, como, por exemplo, a indicação do Avante para vice na chapa do prefeito, mas é uma força política que tentará reagir a essa tendência hoje quase que irreversível de polarização do pleito em Teresina, envolvendo Silvio Mendes de um lado, Fábio Novo de outro. Elivaldo, PDT confirmou uma convenção. É verdade, o PDT, o presidente Evandro Ide, confirmou para sábado uma convenção com prestígio de ministro, não é? Se no PT, eu tenho convicção que o ministro Wellington Dias estará presente na convenção de Fábio Novo, não tenha dúvidas. E também na convenção que vai prestigiar os pré-candidatos petistas. Do PDT, da mesma forma, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, segundo Evandro Ide, confirmou presença no próximo sábado, na parte da manhã, da convenção municipal do PDT, que vai homologar chapa com 30 nomes à Câmara Municipal de Teresina e também homologar o apoio do PDT à pré-candidatura majoritária de Fábio Novo, ou a chapa Fábio Novo, Paulo Márcio, para eleição de prefeito e vice na capital piauiense. Segundo Evandro Ide, Carlos Lupe confirmou presença, estará em Teresina no próximo sábado para cumprir essa agenda que é fundamentalmente política. Então, o ministro, ele que é o presidente licenciado do PDT, pelo fato de ser ministro de Estado, mas ele é a principal referência hoje do PDT no país e veio aqui e virá a Teresina prestigiar esse evento do PDT e a aposta de eleger 4 vereadores. Em 2020, o PDT conseguiu um bom resultado, elegeu 3 vereadores na eleição de Teresina. Agora, a aposta pela chapa que foi formada, pela perspectiva de votação, é que esse número possa até ser acrescido de mais um parlamentar. Esse é o resultado dos sonhos dos pedetistas teresinenses. Um fim de semana que vai ser de muitos eventos, de muitas convenções, e a gente vai acompanhar tudinho. Pelo menos pretendemos, né? A Marina já está ali quebrando a cabeça, não saber como é que vai fazer as escalas. Se prepare, primeiro Francisco. Tem que fazer essa engenharia, né? Essa engenharia, se prepare, Francisco. Provavelmente aí uma parte do seu fim de semana vai ser tomado por essas pautas. Brincando, tô brincando, Francisco. Sei que você... Tô ciente. Cumpri já no final de semana. Você vem aqui do lado, tranquilo. Você já descansou esse final de semana? Eu sou. Não, né? Pelo contrário. Estava amplamente envolvido aí nas pautas do final de semana. Então você já está aí pronto para trazer detalhes da segunda-feira. Essa movimentação de... Não profetiza, Elivaldo. É só uma realidade. A gente vai acompanhar muitos eventos. Só no dia 20 são... Quantas convenções? Olha, pelo menos umas... São 5, se não me engano, 5? Né? Fábio Novo, Silvio Mendes, Doutor Pessoa, Tony Kerley e Telcírio Alencar. Só aí são 5 majoritários com convenções no sábado. Sábado, primeiro dia. É verdade, isso aí. E depois muito mais. É isso por hoje. É isso, só uma saideira rápida. Opa. É que hoje, lá na passagem da Santa Peregrina Nossa Senhora de Fátima pela Assembleia Legislativa, lotado, muito prestigiado o evento, impressionante. Sempre arrasta multidões. Mobilização e sentimento de fé do povo teresinense, não é? Então, passando por lá, o plenário lotado, as galerias, tudo mais. Então, lá estavam, lado a lado. Vou ver se eu mostro essa foto amanhã. Daqui a pouco eu vou mostrar a foto no Jornal do Piauí. Mas vou ver se eu levo também para amanhã, para o nosso quadro Eleições, lá no Notícia da Manhã. Aline, a foto lá da vereadora, da deputada, ex-deputada Tereza Brito, presidente estadual do PV, e do suplente de vereador e pré-candidato recém-filiado ao PV, Caio Bucar. E ali, te trocando lá uns gestos, umas palavras, umas mensagens e tal, ele só fez responder: o PV está unido. O PV está unido, totalmente unido. Então, quanto à eleição majoritária, não tem mais nenhum problema. Mas é que surgiu aí uma possibilidade da vereadora ter recuado, da ex-deputada ter recuado nos planos eleitorais para este ano. Esqueceu a candidatura majoritária, mas estaria de olho, pressionado até por setores das suas bases aqui em Teresina, para voltar a disputar o mandato de vereadora na capital piauiense. Ela já estava já pendendo aqui. E lá, o pré-candidato Caio Bucar disse que não. O acordo lá, ela deve apoiá-lo. Claro, ele é presidente estadual do partido, ela vai ter uma deferência maior para Caio Bucar. Mas ela também pensa em 2026. Ela deve voltar a disputar mandato na Câmara Municipal de Teresina. A meta é eleger uma boa base na capital e contar com essa base para turbinar o seu projeto eleitoral, não para agora, mas para 2026. 26 inclusive, para a Assembleia. Para a Assembleia Legislativa. Inclusive com apoio direto, engajamento e participação do vereador, se for eleito, obviamente, Caio Bucar, que teria esse compromisso já, né? Porque muitas vezes você, sendo vereador mesmo do partido, você já tem ali um compromisso com liderança de outra legenda e tudo mais. Mas Caio Bucar, segundo ele, já está amarradinho ali. Tereza Brito com Caio Bucar em 2024... Caio Bucar com Tereza Brito em 2026. É isso. Elivaldo, obrigada. Até amanhã. Boa tarde. Valeu, então, Elivaldo. 12 horas e 41 minutos em Teresina. Bom, a gente sai desse bloco falando para você sobre a promoção Sua Sorte Está na Léo. Serão sorteadas ao todo 6 TVs, 50 polegadas, 2 motos Honda e 1 carro zerinho. Para participar é muito fácil. A cada R$100 em compras na Léo Madeiras Piauí, você já recebe o cupom e concorre. E mais, cliente marceneiro ganham a mesma quantidade de cupons. São chances em dobro. O maior estoque do mercado. Entrega em todo o Piauí e sorteio de um carro zero quilômetro. Só na Léo tem. O primeiro sorteio já ocorreu. Já saíram 3 TVs e uma moto para clientes Léo Madeiras. Vá até uma das lojas e participe dos próximos sorteios. Matriz na Pissarra e filial no Lorival Parente. Léo Madeiras, a marca da marcenaria. Consulte o regulamento na loja. 12 horas e 42 minutos, a gente vai para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos saber com a empresa Águas de Teresina como é que está o reabastecimento da capital após o domingo longo sem água em pelo menos 80% da nossa cidade por conta de uma obra na ETA Sul, na Estação de Tratamento Sul. 12h42, a gente volta já. Você está ouvindo Cidade Verde Notícias. Tenha uma experiência de condução extraordinária a bordo de um Peugeot zero quilômetro. Visite a Riviera Peugeot em Teresina ou em Parnaíba e surpreenda-se. Temos carros à pronta entrega com as melhores condições para você fechar negócio. Entre em contato através do WhatsApp 86-8153-3023 e agende sua visita. Riviera Peugeot. Peugeot. Paz no trânsito começa por você. Sua sorte está na Léo, participe e acelere. Pode vir que na Léo tem, além de tudo a parceria, com marceneiro e seu cliente também, com qualidade sua sorte brilha. Sua sorte está na Léo, então compre e acelere, e pode o carro ganhar na Léo tem. A inauguração promoção da Ótica Pax Visão já tem data marcada. No dia 15 de julho, a partir das 8 horas, venha conferir as novidades e aproveitar nossa mega promoção de inauguração. Serão 500 armações grátis todos os dias e você só paga pelas lentes. Não perca essa oportunidade única de renovar seus óculos com muito estilo e economia. Corra para a Avenida Rui Barbosa, número 134, Centro, Teresina, Piauí. Ah, o São João. É aquela época do ano que a gente espera ansioso, né? E sabe o que combina perfeitamente com tudo isso? A Humana Saúde. Com a Humana você se sente seguro, protegido. E não tem nada mais importante do que cuidar da nossa saúde. Principalmente nesses momentos de festa. Aproveite o São João para garantir o seu plano a partir de R$61,34. Ligue agora para 86-3221-1000 e garanta sua tranquilidade e segurança. Humana Saúde. É tradição em cuidar de você. De 15 a 18 de julho, tem ofertas especiais de férias no Mix Mateus. Leite Longa Vida Piracanjuba, 1 litro, 6,19. Coxinha da Asa de Frango, quilo 13,90. Margarina Puro Sabor, 250 gramas, 2,35. Sabão em pó Invictus Sachê, 400 gramas, 3,29. Biscoito Cream Cracker Caprichou, 301,5 gramas, 3,75. Cliente Mateus Mais tem descontos exclusivos. Informe seu CPF no caixa e aproveite no Mix Mateus. Móveis para seu escritório com qualidade e design você encontra na FNX Móveis. Entregamos em todo o Piauí, levando seus móveis ao conforto do seu escritório. Aniversário FNX Móveis, 30 anos. Aproveite as condições e preços imperdíveis em nosso Instagram, @FNXMóveis. Fale conosco através do nosso WhatsApp, 86-32-21-50-32. FNX Móveis, 30 anos. Juntos, fazendo história todos os dias. Leve tudo o que você curtiu com facilidades imperdíveis. Curtiu, levou Liliane. Smartphone Motorola G24 com 128 GB de memória. Por R$89,90 mensais no carnê Liliane. Tablet infantil 64 GB 7 polegadas. Só R$56,90 mensais no carnê Liliane. Notebook Lenovo 128 GB com SSD e Windows 11. Por R$209,90 mensais no carnê Liliane. Smart TV LED 40 polegadas com sistema Android. Por R$149,90 mensais no carnê Liliane. Curtiu, levou Liliane. Cidade Verde Notícias. Oferecimento Hora Telecom. Sua conexão com o agora. Férias Mix Mateus. Fique numa boa com os menores preços. Humana Saúde. Sinta-se protegido para curtir as festividades. Humana Saúde é cuidado, é tradição em cuidar de você. HB20 Nova Geração. Passa na Green City e surpreenda-se. Estamos de volta com Cidade Verde Notícias. Meio-dia e 47. Você que está acompanhando a gente. A Rádio Cidade Verde é pela 93,5 aqui para Teresina e região metropolitana. E também, a partir de agora, desde 12h40, na verdade, a gente já está ao vivo pela Rádio Cidade Verde, Pedro II, 99,7. Quer mandar mensagem para a gente pelo 869-9841-0201. É possível você se conectar conosco e mandar a sua mensagem, tá? Eu vou trazer para vocês agora informações no Pílulas de Utilidade. Pílulas de Utilidade. A Caixa Econômica Federal liberou hoje o sexto lote do PIS/PASEP, isso referente ao ano base de 2022 para os nascidos entre setembro e outubro. Então, quem nasceu nos meses de setembro e outubro já pode sacar essa quantia que está disponível no aplicativo Carteira de Trabalho Digital e também no portal gov.br. O abono salarial é um benefício anual pago aos trabalhadores que recebem, em média, 2 salários mínimos por mês e trabalharam com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano base. O valor do abono é proporcional ao tempo de serviço do trabalhador no ano base, ou seja, quanto mais meses você trabalhou, maior será o valor recebido. Neste mês de julho, serão pagos quase R$4 bilhões aos trabalhadores. Os valores do abono salarial variam de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano base 2022. Agora, para trabalhadores da rede privada, o pagamento do abono ocorre por meio da Caixa Econômica Federal, que libera o recurso na conta corrente ou poupança. Já para os servidores públicos, o crédito acontece por meio do Banco do Brasil e, em ambos os casos, é possível resgatar o dinheiro presencialmente nas agências bancárias até o dia 27 de dezembro. 12:49. Quero saber de você que tá aí ouvindo a gente. Você sentiu a falta de água no domingo em casa? Sentiu? E na sua casa, na região onde você tá agora, onde você trabalha, retornou a água? Bom, daqui a pouquinho a gente vai ter mais informações aqui com a Águas de Teresina para saber como é que está esse retorno do serviço que foi feito durante esse domingo, uma intervenção na ETA Sul, na estação de tratamento da região sul de Teresina. E a ETA Sul é responsável pela maior parte do abastecimento da capital. Por isso, 80% da cidade ficou sem água. Foi uma falta de água programada. Toda a cidade foi receber uma ampla divulgação nos veículos de comunicação. A Águas de Teresina informou também aos usuários de água, só não a região da Santa Maria da Codipe. Apenas a região da Santa Maria do Codipe não ficou sem água por conta desse trabalho, porque lá tem uma estação de tratamento própria. Então, não ficou sem essa falta de água, tá? Então, a gente vai conversar ao vivo, por telefone, com o gerente de operações da Águas de Teresina, Murilo Formiga. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Murilo, então, conta pra gente como é que tá esse retorno do serviço de abastecimento. Ainda tem bairro que não recebeu esse serviço assim, de forma efetiva mesmo? Ainda tem algum problema que está sendo relatado? Boa tarde a todos. É importante lembrar, né, que nós fizemos nossa manutenção preventiva durante o dia de domingo, né, e o serviço continua, né? A manutenção preventiva foi só uma parte, né? Conseguimos finalizar ela no tempo previsto, da meia-noite. E na sequência, a equipe continua acompanhando o abastecimento de água, né? Enchemos os reservatórios, ligamos todos os sistemas de bombeamento, né? Estão todos os sistemas estão todos ligados, né? Nós estamos continuando com a equipe em campo, acompanhando esse retorno gradativo, né? Que vai dependendo da região, né, do consumo de água. Às vezes a população vai consumindo água enquanto outras, a água vai voltando ao abastecimento normal, né? Então, nós temos equipe acompanhando esse serviço e continuamos com o caminhão-pipa, né? Qualquer lugar que está, ainda não chegou a água, a pressão ainda está fraca, ainda está precisando pressurizar um pouco mais a rede, nós estamos disponibilizando o caminhão-pipa para poder esse retorno voltar mais rápido possível, né? Que bairros isso foi registrado, essa situação de precisar do carro-pipa? Até o momento, os locais que precisaram de carro-pipa, os únicos locais que pediram carro-pipa são os hospitais para poder completar o abastecimento das cisternas, né? A água está chegando, mas eles pediram carro-pipa porque, como o consumo é alto, ainda demora para recuperar a cisterna porque ficou o domingo todo sem abastecimento, né? Eles querem recuperar o nível do reservatório para não chegar a faltar. Até o momento, que solicitaram o caminhão-pipa foram os hospitais da região do centro. Só. Murilo, é a água que chega gradativamente às torneiras, ela chega numa situação dentro da normalidade? Tem alguma possibilidade de vir mais turva, com uma cor diferenciada? Enfim, tem, por conta desse trabalho, né, intenso de limpeza, de preparação desse reservatório para o abastecimento num período mais seco do ano, há possibilidade da água ter algum tipo de diferença chegando às torneiras das pessoas após esse trabalho? Não. O serviço de limpeza, ele é só executado na estação, né? Para ele voltar para o abastecimento, ele passa quando enchemos a ETA novamente, ele passa pelo processo de tratamento e ele é distribuído da forma normal de tratamento de água, água potável para consumo. Então, a água não é para voltar com alguma sujeira ou turva para a água da população. Se tiver algum local que esteja chegando água assim, solicitando que a população entre em contato, né, nosso 0800-223-2000, para que a gente envie uma equipe no local e verifique qual que é o problema. Mas não é para voltar com a água turva, né? Pois olha, Murilo... Também é importante destacar, né, que pelo sucesso do serviço realizado, né, já estamos também disponibilizando um volume maior de água com a estação, né, em torno de 300 mil litros por hora a mais, devido à manutenção e à limpeza que foi realizada na estação. Então, já estamos com uma carga maior, né, disponibilizando água para a população nesse período, antecipando o Berro Grosso. Você fala aí no retorno dessa água, a Luciana do Monte Castelo, aqui pertinho da gente, disse que está voltando na casa dela, mas está voltando um pouco suja. Ela teve que abrir, deixar a torneira aberta para sair essa primeira leva de água que veio assim com um pouco de sujeira. Isso é normal acontecer em algumas regiões? Não, como eu expliquei anteriormente, né, é importante a população passar a matrícula, né, se tiver a matrícula do Oceano, vamos enviar uma equipe no local para poder verificar o problema. Mas o abastecimento, a água que está saindo da ETA, é água potável e padrão para consumo, né? Se tiver algum local que chegou água turva, está com água fraca ainda, podemos entrar em contato, ou se entrar em contato com a rádio, né, passar a matrícula, nós vamos enviar uma equipe no local. O objetivo foi cumprido ou existirão outras etapas que também terão que ter esse desligamento programado para uma grande parte da população? Não, a parte do desligamento programado foi totalmente executado, né? Todas as manutenções que nós tivemos que fazer na estação foram executadas, finalizamos, atingimos o objetivo, que era o aumento na capacidade de produção de água para atender essa demanda do BR-Obró. Agora, as outras etapas que ainda estão continuando ao longo do ano são as extensões de rede, os postes que ainda estão sendo perfurados e os boosters que estão sendo executados ao longo do ano para finalizar todo o nosso plano de prevenção do BR-Obró. Bom, existe uma outra obra na Zona Sul de Teresina que vai deixar parte da Avenida Miguel Rosa interditada, né? Uma via que vai ficar obstruída por conta dessa obra. Queria que você explicasse um pouco para a gente que obra é essa. Na Zona Sul, na Miguel Rosa, estão sendo executadas obras de extensão de rede de esgoto, né? Que é em continuidade ao aumento de cobertura de esgoto, né? Nós atingimos nesse mês de julho, chegamos a 59% de cobertura de esgoto, né? Antecipamos e atingimos a nossa meta do ano, mas essa obra não vai parar. Então, nós temos obras e temos metas até chegar em 80% em 2028. Então, essas obras de esgoto vão continuar ao longo dos anos. Essa obra, especificamente da Miguel Rosa, nós executamos a obra no período do domingo para a noite e agora estamos com a equipe executando a recomposição do asfalto, né? Vou poder liberar 100% a via da Miguel Rosa, mas são obras de cobertura de esgoto. Vai ficar por quantos dias assim ainda? Não, hoje mesmo já vai finalizar a recomposição de asfalto nessa região da Miguel Rosa. Bom, falando em recomposição do asfalto, algumas vias ou demora para ter essa recomposição do asfalto, ou ainda fica com um asfalto um pouco irregular. Muitas pessoas sempre estão relatando aqui para a gente, né, teresinenses que reclamam dessa recomposição do corte. Na verdade, reclamam inclusive que às vezes a via acabou de ser recapeada e tem que ser feita tem que ser feito esse serviço de saneamento. Bom, aí é uma pergunta que certamente o senhor deve sempre receber. Como é que acontece essa comunicação com a Prefeitura de Teresina para que essas obras sejam feitas antes do recapeamento? E como é que é o controle para que esse recapeamento fique com uma qualidade, o asfalto lisinho, como quem acabou de recapear? Sim, né? Todas as nossas obras desse plano de saneamento, né, para atingir essa cobertura de 80%, elas são comunicadas previamente para a prefeitura, né? As obras desse ano todas já foram comunicadas, né? Nós solicitamos licenciamento até para executar a obra, solicitação de interdição de via, todas são solicitadas com antecedência, né? Opa, acabamos perdendo contato aqui com o gerente de operações da Água de Teresina, Murilo Formiga. A gente vai tentar fazer essa conexão novamente, porque essa realmente é uma pergunta que muita gente se faz. As pessoas querem saber o que é que acontece, porque que algumas vias que foram recapeadas receberam nova capa asfáltica há pouco tempo, acabam tendo que ser cortadas, né, danificadas, para receber um outro serviço, que é de suma importância, extrema importância, o saneamento básico. Afinal de contas, Teresina tinha uma cobertura de saneamento baixíssima e isso também significa saúde. É um tratamento de saúde para as pessoas. Porém, esses transtornos acabam sendo mais significativos à medida em que você vê uma obra que acabou de ser feita sendo danificada. Então, o que eu estava perguntando aqui para o gerente de operações, Murilo Formiga, era se essa comunicação estava sendo feita a contento, né? Qual era esse tempo, esse timing, né, da Água de Teresina e da Prefeitura de Teresina estavam se combinando. E ele estava dizendo aqui que esse cronograma é sempre apresentado à Prefeitura de Teresina com antecedência para que essas vias que ganharam uma nova capa asfáltica não fiquem tão prejudicadas. Estamos de volta então com o Murilo. Você estava explicando aqui que vocês fazem essa comunicação prévia para a Prefeitura, né? Isso, nós enviamos essa comunicação dos locais, inclusive solicitamos a licença, né, para poder executar a obra nessas ruas. E tentamos executar sempre num cronograma próximo, né? Ou antes, ou nas ruas que foram recapeadas, nós tentamos mudar as vias para poder não ter que fazer o corte no asfalto, né? Com a recomposição do asfalto, nós sempre realizamos a recomposição para poder deixar ele do mesmo jeito que encontramos anteriormente, né? Quando tem algum problema, se ele tem que refazer o asfalto, né, nós reenviamos uma equipe local programamos para executar novamente a recomposição do asfalto, né? Caso tenha algum morador que solicite, que não ficou bom, que precisa refazer a recomposição, nós pode entrar em contato com o nosso canal de atendimento, ou se for passar para a rádio também será encaminhado para a gente. Nós enviamos uma equipe no local para verificar, medimos o asfalto que precisa ser trocado e solicitamos a recomposição. Murilo, muito obrigada por trazer para a gente essas informações. A gente conversou com o Murilo Formiga, que é gerente de operações da Águas de Teresina. Uma ótima tarde para o senhor. Muito obrigado a todos. Desculpe a queda de sinal, mas obrigado pelo espaço. A Águas de Teresina agradece o contato. Imagina, portas abertas sempre. Tchau, tchau. São 13 horas e 1 minuto, 1:01 em Teresina. Eu falo para você agora sobre as férias do Mix Mateus. Tudo o que você precisa para curtir com muita economia e tranquilidade no seu bolso. Vá agora mesmo em todos os setores da loja e encha o carrinho com uma grande quantidade de produtos de qualidade que não podem faltar no seu estabelecimento e na dispensa de casa também, com preços de atacado. E prepare-se para levar tudo, porque amanhã, terça-feira, é dia da Terça dos Pescados e Açougue, para você lotar o freezer do seu restaurante e lar com os peixes, camarões, frutos do mar, carnes de diversos tipos e cortes de primeira para você caprichar nas receitas e até no churrasco com a família. Tá esperando o quê para ir correndo aproveitar? Todo dia tem aquela oferta perfeita para você e que cabe direitinho no bolso do empreendedor e da dona de casa. Mix Mateus, somos um só coração. Vamos ao Piauí de Norte a Sul. Piauí de Norte a Sul, no Cidade Verde Notícias. Direto de Pedro II, Ney Silva traz as informações da região norte. Boa tarde, Ney. Olá, Aline, muito boa tarde para você, boa tarde ao Francisco, a todos acompanhando a Cidade Verde Notícias. Vamos trazer o destaque, no norte do Piauí hoje, esse caso lá de Vargas, onde uma mulher foi encontrada morta dentro do próprio quarto ontem pela manhã na cidade de Vargas. Maria da Cruz Monte Souza, de 69 anos, foi encontrada sem vida dentro do próprio quarto. A Polícia Militar foi acionada por popular, chegando ao local, encontrou a mulher na sua cama e o marido dela, o companheiro dela, abraçado com o corpo. Segundo informações, ele apresentava sinais de embriaguez. Ele tem 48 anos, ele foi conduzido à delegacia de plantão do final de semana, que é a delegacia de Esperantina, para esclarecimentos a respeito, né, do caso. E a mulher, Maria da Cruz, segundo informações de vizinhos, já era agredida constantemente pelo seu companheiro, mas nunca denunciou o mesmo, né? O corpo foi removido pelo ML e a perícia técnica científica da Polícia Civil é que vai exatamente trazer a verdadeira causa morte dessa senhora. Portanto, o marido foi conduzido à delegacia para esclarecimentos e a gente vai acompanhar de perto quando sair realmente o laudo oficial atestando a verdadeira causa morte aí dessa senhora Aline e Francisco. Ok, Ney. Muito obrigada.

gente está de volta aqui com Cidade Verde Notícias para você, sempre ao vivo, a partir de 12h10. A nossa programação jornalística da tarde já começa aqui comigo, Aline Moreira e Francisco José, até 1h30 da tarde. Olha, o Piauí se prepara para mais uma campanha de vacinação antirrábica animal. Vai ser entre os dias 5 de agosto e 28 de setembro, quando cães e gatos do Piauí devem ser imunizados para que o Estado cumpra a meta de atingir a cobertura vacinal acima dos 80%. Esse vírus pode ser transmitido para humanos por meio de mordidas, arranhões e lambidas e tem a letalidade de quase 100%, ou seja, é mortal. Segundo o médico veterinário Israel Sá, a doença não tem cura e pode sim levar à morte. É uma doença que não tem cura e que, infelizmente, leva as pessoas a óbito de uma forma bem, bem traumatizante. O perigo é ter animais de rua ou o acúmulo de animais em casa que não estão protegidos da forma correta, que é através da vacinação. É importantíssimo fazer uma triagem, tanto do ambiente do animal, da exposição, se é um animal de casa, de apartamento, de sítio, que a exposição vai ser maior. Se teve contato com algum outro animal suspeito da doença, deve ser feito um isolamento e logo de imediato procurar atendimento médico veterinário, notificar os órgãos responsáveis para que os exames e as principais medidas de urgência sejam tomadas imediatamente. É importante, gente, se preparar, levar seus cães e gatos, principalmente quem tem muitos gatos também, as pessoas que têm, por exemplo, têm aquele hábito, né, de pegar animais para criar, adotar animais, os tutores precisam ter esse cuidado. Todo mundo precisa ter esse cuidado porque é uma doença letal. E a superintendente de atenção primária à saúde da CESAP, Leila Santos, falou sobre a importância da população atender ao chamado para vacinação. O que a gente procura com a vacina é justamente isso, é evitar a ocorrência de casos, tanto de raiva animal como raiva humana no nosso estado. Por isso a importância da vacinação. No ano de 2023, o Piauí atingiu a meta, que a meta preconizada é de que seja vacinada no mínimo 80% desse público. E a gente atingiu a meta, então por isso a necessidade da gente estar apoiando os municípios para que em 2024 aconteça a mesma realidade de 2023. A gente está esperando a vacina, o recebimento da vacina pelo Ministério da Saúde. A gente acha que pode iniciar essa distribuição já na próxima semana. À medida que a gente receber essa vacina na rede de frio, essa vacina vai ser redistribuída pelos municípios e a execução da vacina é realizada pelo próprio município. Ele que organiza seu plano de ação para a vacinação. Pois é, gente, é uma doença controlada, só que é uma doença muito grave que causa preocupação tanto aos donos de animais de estimação quanto às autoridades brasileiras. Então, a vacina antirrábica ainda é a única forma de prevenir a enfermidade e manter seus pets saudáveis. 1h12, vou trazer para vocês também uma informação aqui do CidadeVerde.com sobre uma menina que foi atacada por um cachorro no fim de semana. Uma garotinha de 3 anos de idade acabou sendo atacada na cidade de Oeiras, um cão da raça Pitbull. Isso aconteceu na última sexta-feira e a vítima foi encaminhada ao Hospital de Urgência de Teresina. Felizmente, a notícia é boa. Ela já recebeu alta, foi para casa, graças a Deus. Segundo a Polícia Militar, a menina foi mordida nos braços e na cabeça. Ela estava em frente à casa dela quando o animal, que pertence a um vizinho, se soltou e a atacou. A vítima foi socorrida. Primeiro ela foi levada ao Hospital Regional Deolindo Couto, em Oeiras, e depois ela foi transferida para o HUT. A direção do Deolindo Couto, que é em Oeiras, diz que a criança teve ferimentos na região da cervical, que é assim, abaixo da cabeça, né, na região do pescoço, e no couro cabeludo. Eram lesões profundas, porém sem gravidade. E a PM acrescentou que os familiares das crianças registraram um boletim de ocorrência na delegacia de Oeiras, que os responsáveis pelo cachorro devem ser ouvidos ainda hoje, nesta segunda-feira, né? Mais um caso de ataque de animal, né? Nem sempre é um pitbull, não podemos também demonizar os pitbulls, geralmente, como dizem muitos especialistas, muitos treinadores de cães, são cães mais ferozes, que ficam assim por conta da criação, da maneira como eles são cuidados. Os tutores não têm a devida atenção e os cães acabam se tornando muito furiosos. Precisa realmente ter sempre esse cuidado. 1h14, olha, vamos falar de um assunto aqui que diz respeito à mulher. A Secretaria das Mulheres do Piauí está seguindo com as ações dos ônibus lilás, oferecendo uma série de serviços voltados à proteção e ao empoderamento das mulheres. As rotas deste mês contemplam municípios de 5 territórios distintos. Para explicar que ações são essas, a gente está por telefone com a secretária das Mulheres, Zenaide Lustosa. Secretária, boa tarde, seja bem-vinda ao Cidade Verde Notícias. Boa tarde a todos os ouvintes, né, da Cidade Verde Notícias. É muito bom estar aqui dialogando sobre as ações da Secretaria das Mulheres. Então vamos falar um pouco dessa rota que o ônibus Lilás deve fazer e que serviços ele vai oferecer. Olha, a gente, por exemplo, nós vamos estar na Perifolia, em Piripiri, né, a partir do dia 18, onde a gente desenvolve ações referentes ao protocolo Ele e Minha Irmã Não Se Cale, que passa pela prevenção e sensibilização da sociedade, estabelecimentos comerciais, no sentido de saber fazer as tratativas quando as mulheres sofreram violência naquele estabelecimento. Então, nós temos tanto a equipe da Secretaria... Estamos perdendo aqui a conexão temporária com a secretária Zenaide Lustosa. Vamos tentar refazer aqui. Eu vou antecipar algumas informações que a secretária vai falar, mas, assim, tem territórios que o ônibus vai seguir. Por exemplo, o Vale do Guaribas, com ações em Picos e Sussuapara, o território Vale do Canidé, em Oeiras, o território Serra da Capivara, com ações em São Raimundo Nonato e Dirceu Arco Verde, o território Vale do Sambito, nas cidades de Inhuma, e o território dos Cocais, que abrange a cidade de Piripiri, que é a primeira onde o ônibus Lilás vai parar, a primeira cidade que ele vai parar nessa nova rota, onde ele está oferecendo vários serviços. São orientações sobre a Lei Maria da Penha, registros de boletim de ocorrência, emissão de novo RG, atendimentos psicossociais, ações para prevenir e combater a violência doméstica. É como se fosse uma atividade de resgate mesmo, para encorajar as mulheres a fazerem denúncia, para sentir se elas estão sendo vítimas de algum tipo de abuso, se elas estão precisando do atendimento do Estado. Secretária, é uma maneira de chegar até as mulheres sem que elas precisem se deslocar, que muitas vezes elas nem têm como, não têm dinheiro, não têm coragem, não têm informação para procurar esse tipo de serviço, né? Justamente, como estava colocando, o protocolo Ei, Minha Irmã Não Se Cala, ele tem três vertentes, né? É o Zap, que funciona 24 horas, inclusive com psicólogo e assistente social, que é o 0800-000-1673. A capacitação dos profissionais dos estabelecimentos comerciais, que muitas vezes a violência ela se dá dentro desses estabelecimentos, então é importante que esses profissionais consigam fazer esse atendimento e saber para onde encaminhar a mulher. E também nesses grandes eventos, como é o caso da Perifolia, né, que nós vamos estar com o ônibus e o Centro Integrado da Segurança Pública fazendo o acolhimento e atendimento dessas mulheres. Nessas rotas, né, nessas viagens que o ônibus Lilás faz, imagino que já deva ter colhido bastante histórias, até inusitadas. E isso também é bom para fazer um replanejamento das ações. Muitas vezes essas histórias não chegam, né, até o poder público. Vocês se deparam com situações graves, gravíssimas, que fazem com que vocês até, sei lá, recalculem a rota nessas estratégias? Olha, a gente trabalha com dados, né? Por exemplo, nós temos um laboratório, Elas Vivas, né? Que trabalha com os dados da segurança pública, onde a gente consegue saber os índices de violência por territórios e municípios. Então, em cima dessa análise, a gente desenvolve os serviços, né? No caso do ônibus Lilás, por exemplo, então, dentro desses dados é importante destacar que a maioria por exemplo, dá um exemplo aqui, onde ocorreram os feminicídios, não tem a Secretaria Municipal das Mulheres. Então, isso impacta na violência contra a mulher. Por isso, a importância dessa parceria do Estado com os municípios, né? Então, a gente, nos grandes eventos culturais, nós tivemos esse final de semana em Piracuruca, né? Onde a gente, por exemplo, muitas vezes as mulheres, ou elas denunciam, ou elas pegam o contato, porque naquele momento elas não se sentem preparadas para fazer a denúncia. Outras, elas querem, como tem assistente social ou psicóloga, geralmente elas querem ser escutadas, né? E a gente encaminha essas mulheres dentro da rede, dá toda a orientação. Em outros municípios, nós vamos estar em Inhuma, Pico, Sussuapara, Disseu, Arco Verde, São Raimundo Nonato, a gente vai estar com outros serviços acompanhando ônibus, que além do psicossocial, a gente também faz toda essa sensibilização na distribuição de material, né, da Secretaria de Segurança, e dialoga, por exemplo, São Raimundo Nonato, nós vamos ter a ópera da Serra da Capivara, né? Lá tem a Secretaria Municipal, a gente já tem uma parceria com a Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato, onde a gente desenvolve essas ações conjuntamente no município. Porque nesses momentos de grande aglomeração, né, cultural, geralmente tende-se a ter, principalmente, a importunação sexual. Então, a gente tem uma equipe preparada para fazer esse atendimento, né? E, além desse serviço, a gente celebra relacionado à saúde da mulher, a emissão de carteiras de identidade, certo? A defensoria se faz presente em alguma dessas ações, a gente faz toda uma articulação com os órgãos da rede para que esteja presente todos os serviços. Então, a gente está ali, né? Além de fazer a prevenção, a gente faz esse acolhimento às mulheres em situação de violência. Secretária, o perfil das mulheres, qual é que é o perfil das mulheres que são as maiores vítimas de violência ou de feminicídio aqui no nosso estado, inclusive que o estado está tratando nesse laboratório, né, nessa ação Elas Vivas, de ações para colocar o feminicídio zero, né? Mas qual é o perfil dessas mulheres? Olha, essas mulheres, por exemplo, os feminicídios, mais de 80% foram em casa, né? Então, na residência onde a mulher deve se sentir segura, ela é morta dentro de casa. São mulheres pardas, mais de 80% pardas ou negras, né? A maioria dos feminicídios, mais de 60%, aconteceram também na zona rural. Por isso, a importância do ônibus Lilás estar nas comunidades rurais, é onde as mulheres têm mais dificuldade de acessar os serviços, E também é importante, dos municípios estarem presentes, fazer essa parceria com os municípios, porque o ônibus passa, a gente faz todo o trabalho de prevenção, mas as demandas ficam com o município, que fazem parte dessa rede de atendimento, para dar continuidade ao atendimento dessas mulheres. Muitas vezes as mulheres não querem fazer um boletim de ocorrência, elas querem ter um atendimento, porque elas têm medo de morrer. É importante colocar que quando elas não denunciam, isso sim pode impactar no aumento da violência que chega ao feminicídio. Então, a importância de se denunciar a violência, e a violência ela se dá das várias formas. Quando você já começa a ser agredido ou verbalmente ou fisicamente, já é um indício de que essa violência ela pode se acentuar e chegar no limite que é o feminicídio, né? E tem um outro dado, é que mais de 80% também das vítimas de feminicídio, elas não têm um boletim de ocorrência, então elas têm dificuldade de denunciar a violência, né? E também as vítimas de feminicídio, elas estão acima de 30 anos. Então, assim, e você vê que, por exemplo, a violência, ela não tem a questão etária, ela não tem idade, a questão da raça, morrem mulheres brancas, negras, pardas, indígenas, certo? As mulheres morrem na cidade, na zona rural, então a gente tem que intensificar cada vez mais, que a nossa meta que a gente está agora lançando juntamente com o Ministério das Mulheres, aliás, assinando o Pacto de Enfrentamento de Prevenção ao Feminicídio, né, onde todos os estados da federação vão assinar esse ACT e fazer ações conjuntas, não só a nível de Piauí, mas a nível de Brasil, porque o feminicídio ele tem crescido em todos os estados. Então, e o feminicídio é o ódio às mulheres, é a misoginia, né? Passa, enquanto a gente não trabalhar a questão dessas relações de poder, o homem se sente dono da mulher, ele acha que tem direito ao seu corpo, à sua vida, não aceita os fins do relacionamento, porque os feminicídios também se dão pelo fim do relacionamento, né? Quando os homens não aceitam aquele fim do relacionamento. E o feminicídio impacta não só na vida quando a mulher morre, mas em toda a família, porque muitas dessas mulheres deixam filhos, são órfãos dos feminicídios, entendeu? Secretária Zenaide Lustosa, muito obrigada por trazer para a gente essas informações. Uma ótima tarde para a senhora. Tá, boa tarde. Vamos não silenciar. Vamos ligar no 0800-000-1673. É o Zap. É o Ei, minha irmã, não se cale. Tem também o Disque 180, que é a central de atendimento à mulher. O 190, que é a Polícia Militar. E aqui em Teresina tem a Casa da Mulher Brasileira, que fica na região da Primavera, aeroporto, ali na Avenida Roraima, 2563. Obrigada, secretária. Tá, agradeço. Abraço. 1h25 em Teresina, o Cidade Verde Notícias faz uma pausa, o nosso último intervalo comercial, e daqui a pouco a gente volta ao ar para comentar sobre atividades que serão realizadas agora no litoral piauiense nesse mês de julho. São diversas atrações, o Tarival Júnior atualiza a gente daqui a pouquinho. Você está ouvindo Cidade Verde Notícias. Segunda com economia no Ferreira Supermercados. Aqui tem sempre preço baixo. Leite em pó, Leite Bom, R$6,48. Café em pó, Melita, R$7,98. Desinfetante Azulim, R$3,98. Pernil suíno, Dália, retalho de costela suína, Sadia ou salsicha hot dog perdigão, quilo, R$14,98. Filé de peito de frango, quilo, R$18,98. Patinho bovino, quilo, R$29,98. Cerveja Taipava Pilsen lata, R$2,28. Compre pelo nosso delivery, 86-99480-9936. Beba com moderação. A Shenzhen Caoa Shell conta com veículos híbridos e elétricos para tornar sua condução uma experiência única. Surpreenda-se com os detalhes dos SUVs Tiggo e com a sofisticação do sedã Arizo. Conheça também toda a praticidade do iCar, o modelo compacto 100% elétrico. Entre em contato através do WhatsApp 869-9914-0400 e agende um test drive. Shenzhen Caoa Shell. Paz no trânsito começa por você. Ah, o São João. É aquela época do ano que a gente espera ansioso, né? E sabe o que combina perfeitamente com tudo isso? A Humana Saúde. Com a Humana você se sente seguro, protegido. E não tem nada mais importante do que cuidar da nossa saúde. Principalmente nesses momentos de festa. Aproveite o São João para garantir o seu plano a partir de R$61,34. Ligue agora para 86-3221-1000 e garanta sua tranquilidade e segurança. Humana Saúde. É tradição. E cuidar de você. De 15 a 18 de julho, tem ofertas especiais de férias no Mix Mateus. Leite Longa Vida Piracanjuba, 1 litro, R$6,19. Coxinha da Asa de Frango, quilo, R$13,90. Margarina Puro Sabor, 250 gramas, R$2,35. Sabão em pó Invictus Sachê, 400 gramas, R$3,29. Biscoito Cream Cracker Capricho, 301,5 gramas, R$3,75. Cliente Mateus Mais tem descontos exclusivos. Informe seu CPF no caixa e aproveite no Mix Mateus. A inauguração da Ótica Pax Visão já tem data marcada. No dia 15 de julho, a partir das 8 horas, venha conferir as novidades e aproveitar nossa mega promoção de inauguração. Serão 500 armações grátis todos os dias e você só paga pelas lentes. Não perca essa oportunidade única de renovar seus óculos com muito estilo e economia. Corra para a Avenida Rui Barbosa, número 134, Centro, Teresina, Piauí. Com um aprendizado ilimitado Uninassal, você faz um curso que simula o dia a dia da sua profissão com inovação. Você aprende com professores que se garantem no mercado e evolui com quem tem currículo reconhecido nacionalmente. É a sua vez. Faça a sua graduação presencial com a primeira mensalidade por apenas R$ 129. Inscreva-se em uninassal.edu.br. Uninassal, aprendizado que forma líderes. Todo dia é dia de combate à dengue. Ações simples como caixa d'água bem tampada, vasos de planta com areia, sacos de lixo amarrados, calhas limpinhas, limpar atrás da geladeira, limpar climatizadores, pneus cobertos e sem água, e garrafas e potes de boca para baixo eliminam os focos da dengue. Se sentir febre alta, dor de cabeça, dor abdominal intensa, dores no corpo e nas articulações, procure uma unidade de saúde. Todo dia é dia de combate à dengue. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Cidade Verde Notícias. Oferecimento Hora Telecom. Sua conexão com o agora. Férias Mix Mateus. Fique numa boa com os menores preços. Humana Saúde. Sinta-se protegido para curtir as festividades. Humana Saúde é cuidado, é tradição em cuidar de você. HB20 Nova Geração. Passa na Green City e surpreenda-se. De volta com Cidade Verde Notícias. Já vamos direto para o litoral. Piauí, de norte a sul, no Cidade Verde Notícias. Darival Júnior trazendo informações de Parnaíba. Oi, Darival, boa tarde. Oi, Aline, boa tarde para você. Boa tarde, Francisco, para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, eu vou fazer uma invejinha para vocês, viu? Porque a gente mora aqui no lugar onde vocês vêm passar férias, não é isso, Aline, Francisco? Mas olha, exatamente, que audácia. Essa altura do campeonato, você falando já, uma coisa dessas pra já gente. Já começa com essa, né? Vamos lá. Pois é, porque a Secretaria de Turismo está com um plano aí de trazer muitas atrações aqui para as quatro cidades. Parnaíba, a maior cidade, que tem a sua praia da Pedra do Sal, inclusive está sendo muito visitada nesses últimos dias. Fim de semana agora bombou, viu, a praia da Pedra do Sal, muita gente. Pedra do Sal é uma praia que leva mais pessoas que moram ali na região do centro, de Parnaíba, fica um pouco mais do outro lado da praia de Atalaia, né? Então, Pedra do Sal, que mora nessa região de centro, tudo, vem pra praia, mas quando chega no período também de alta estação, a praia é muito visitada. Tá tendo uma reforma lá, novas barracas, tudo. E a Setu tá incluindo toda uma programação, divulgação de atrativos locais, assim, com atrair influenciadores digitais, pessoas que possam ter um alcance maior nas suas redes sociais, mas não só isso também, a tentativa de uma garantia de qualidade, atividades de qualidade, né? O secretário de Turismo, José Neto Monteiro, veio alinhando essas ações aqui junto aos municípios, Luiz Correia, prefeita Mania Fontenelle, a cidade de Parnaíba, que é através da prefeitura de Parnaíba, e não só isso também, olhar para Porto dos Tatus, olhar para todas as praias da orla de Luiz Correia inteira, né? Porque a praia de Luiz Correia, a cidade de Luiz Correia, é o local onde tem mais, o maior fluxo, assim. A gente vai ouvir aqui as palavras do secretário de Turismo, onde ele fala sobre esse plano de ações, secretário de Turismo José Neto Monteiro. Piauí, seu destino de verão. A Secretaria de Estado do Turismo, Governo do Estado do Piauí, irá promover nesses próximos fins de semana de julho uma grande ação, não só de receptivo aos nossos turistas, mas que envolve atividades esportivas, gastronomia, cultura, música e muita diversão para o piauiense ou o turista que optar por estar visitando o litoral durante as próximas semanas. Nossas atividades já começam nessa sexta-feira, dia 19, né, 19, 20, 21, e também nos dias 26, 27 e 28 de julho. Nós estamos programando ações e eventos nas praias da Pedra do Sal, em Parnaíba, Atalaia, Coqueiro e Macapá, em Luiz Correia, um grande receptivo lá no Porto dos Tatus, em Ilha Grande, e também lá no Cajueiro da Praia, na nossa Barra Grande, com grandes atrações musicais, com Gabriel Pensador, com Tribo de Já, que vão animar o público da Barra Grande durante o fim de semana. É isso, gente, atrações aqui. Esse primeiro final de semana agora e lá no último também, quando reúne muitas pessoas. Francisco e Aline. Perfeito, excelente. Ai, que saudade desse litoral maravilhoso. Estive aí há pouco tempo, mas já estou com saudade sempre. Darival, obrigada. Um grande abraço para você. Tchau, tchau. Olha, 1h33 e com essa informação excelente do Darival, a gente finaliza mais uma edição. O primeiro programa da semana Cidade Verde Notícias e o compromisso de sempre. Amanhã, com fé em Deus, a gente volta a partir de 12 horas e 10 minutos aqui na Cidade Verde. Uma semana abençoada para todos e para todas. Amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau. Cidade Verde Notícias. Oferecimento Hora Telecom. Sua conexão com o agora. Férias Mix Mateus. Fique numa boa com os menores preços. Humana Saúde. Sinta-se protegido para curtir as festividades. Humana Saúde é cuidado, é tradição em cuidar de você. HB20 Nova Geração. Passa na Green City e surpreenda-se. Faça seu curso superior em menos tempo, conciliando vida profissional e acadêmica. A Faculdade 7 traz para o sistema presencial modulado de ensino o Modulado 3. Uma semana de aulas presenciais por mês, de segunda a sexta, em período integral. Seu curso superior em menos tempo, sem comprometer outras áreas da sua vida. Modulado 3 da Faculdade 7, único no Brasil. Matrículas abertas. WhatsApp 869-9920-8914. Protagonize seu futuro. Faculdade 7, inovação. Na rotina do dia a dia, entre os afazeres e compromissos, há algo que nunca falta: o amor dos nossos amigos de quatro patas. Esse amor também se expressa através do cuidado e da atenção com a saúde dos nossos companheiros peludos. Por isso, escolher a alimentação certa é fundamental. Pet Sky não é apenas alimento, é nutrição balanceada. É energia para as brincadeiras que não têm fim. É saúde para os anos que estão por vir. Chegou a Pet Sky, ideal para o nosso pet. Quer morar bem de fato? Se liga na G&G Imóveis 3899-4944. Quer alugar, vender, trocar, viver com mais espaço? Se liga na G&G Imóveis 3899-4944. Decore o telefone e feche seu contrato 3899-4944. G&G Imóveis 3899-4944. A praia de verão tem tudo para o seu coração bater mais forte. Espaços para os filhos brincarem, uma cenografia encantadora, boas comidas, música e um pôr do sol espetacular. Neste ano, o Teresina Shopping faz uma linda homenagem à Rota das Emoções com as belezas do litoral do Ceará, Piauí e Maranhão. Na praia de verão também não faltam motivos para comprovar que o Teresina é o shopping da sua vida. Rota das Emoções. Já imaginou fazer uma viagem no tempo em apenas 30 minutos? Pois vamos tornar isso possível. Agora, o programa que vai te teletransportar para o passado. Saudade Verde. Meia hora de músicas que foram sucesso e seguem vivas em nossa memória. Saudade Verde. Agora, na sua rádio Cidade Verde.